Zona está autorizando, TAM 3290? Autorizado, beleza. 3290. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 2067. Faz 2067, sobe 360, vigilância. É, confirme, 360, Gol 2067. Salvador, autoriza a flor de Mótima para o Gol 2067. Outra coordenação 2067. Aguarde. No 34, a nave da... A Avianca está partindo no 2 Romeu, agora sim. Está livre na 04, no pátio 3. Reporte para início de táxi. Bom dia, Gol 18, boa tarde, 1867, paciente da Romeu, autorização Brasília. 1867, guarda o minuto Brasília, Arbo Elefa, saída. Ciente, guarda Gol 18867. TAM 3605, pronto, copy. 3605. Autorizado comboio, Z, peso Luno 0, por base, peso Luno meio, restante conforme. Nível 360, na saída da EL, Leda, Mótima. Decolada 10 direita, código 5052, controle 1208. TAM 3605, São Paulo, Congonhas, 360, autorizou 10, Fobase, 16, segue conforme. Decola da EL, Leda Mótiva, 10, curva direita, 5052, responder, 1208, controle TAM 3605. Correto, chama a prova. De 2708. Será baixar gravar. 3290, boa tarde. Segue o treino de pouso na 0, ventura 60 graus, 129. Autorizado pouso na 0, tá 3290, baixar gravar. Quero informar que você deu contato com o seu serviço. Eu vou a Mari, desce até o 050. Limpo 08, controle. Na escuta, controle, limpo 08. Vamos chamar para pouso. Vai chamar para o retorno em mais 15 a 20 minutos. Chamado para pouso. Deixei o pouso aos 25:30. Manda chamado para pouso no 625. Afirmativo, 625-08. Afirmativo. Chama agora Recife no 3325, alterno no 3395. Confirme para o Olimpo 08. Chama Recife no 3325, alterno no 3395. 3325-3395, Olimpo 08. Vitor, Golf Eco, controle. Tá livre, chama o táxi. Chama o táxi, obrigado. Azul 9134 para o táxi. E o autonomia 37, alterna Salvador. Correto? Até o ponto de espera, estou indo noite decimal 95, ajuste no 0, no 6, o azul 9134. 0044. Charlie Serra Romeu, prossegue. Está recebendo no radar o Charlie Serra Romeu, prossegue na estação. Solo 53, direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Direita, 2, 1, 1, tá 3, 2, 9, 0, bora. Solo 2, boa, tá 3, 2, 9, 0. 3, 2, 9, 0, alfa, potência da Juliette. Alfa, vai potência da Juliette, tá 3, 2, 9, 0. Pegou 08. Só passar quantas milhas, Salvador? Bora sim, de Aldecido Azul, 2926. 2926, desce até o 050. 050, obrigado. 2926. Oi, Salvador. Boa tarde. Azul 9134 se aproximando do ponto de espera da 10. Pronto. 9134, boa tarde. Aline decola no 0, ventando 50 graus ou não no nós? Aline decola no 0, azul 9134. Cícero 3325, alterna 1 3395. 3325, 3395. Gol 2067. Azul 2926, voa ITAP, autorizado para 2000 pés com 1016. Ok, esquerda ITAP, 2016, a 2926. Até a próxima da Juliette, tá 3290. 05, portão, 3290. Pro 05, tem gente, 09, boa noite. Gol 1867, ponto 4. Pra chegar 1867. Tá autorizado Brasília, via Upper Zulu 97, restante conforme nível 360. Saída Arbor Elefa, decolada 190, direita 5061, código 1208, controle. Autorizado Brasília 360, Upper Zulu 17, decola 10, direita, saída Arbor, direção Alefa, controle 208, trem comandante 06. Correto, chama pronto. Pronto para a busca, comandante, portão 10. Controle Salvador, azul 9134. Azul 9134, sobe 170, voa Conde. Voa Conde, 9134. tarde, está 32, meu nome é informação Romeu, autorização Fortaleza, pronto, pode. Confirma? Tá, 32, zona meia, informação Romeu, autorização Fortaleza, pronto, pode. 32, zona meia, guarda, cópia para Momo Frutti. Momo Frutti, beleza, obrigado. .089, prepara da Eulis da Bideb, aguarde cópia. É, controle Salvador, voo 2067. Firme. É o voo 2067. E confirma as frequências do centro que eu não obtenho resposta em 3525, não obtenho resposta em 3395 e em 3325. Positivo, atente no 288 ou no 35 decimal 3. 288, 3. Confirme 138 a bordo, 383605. 138, 3 horas e 20, Galeão. Correto. Índia, ponto espera, torre no noite, décimo 95, ajuste no 096. Na 385. Índia, 395, bom dia, obrigado. Salvador, boa tarde, ó. Tô a 3283, sentido da Romeu, coordenação nível 320, Brasil. Preparar a boa elefa, tá 3283, número 3 pra cópia. Tô a lutar 32, ano meia, pushback, acionamento, portão 3. 3, confirma o 3283, está pronto para o chiveque acionamento? Não, o 3216 no portão 3. Gente, aguarda um minuto. Guardando a frescura. O 867 está livre no 07 no TAC. Senhora Táxi, boa noite, Meta. O 32 é no meio, já copiou a autorização. Ah, tá pronto, copa. Desculpa, tá pronto, copa. 32 é no meio, autorizado Fortaleza, via Pesulo 9, Bangu, restante conforme. Nível 370, saída Momo, Cogbu, Froti. Decola da 10 esquerda, 5063, código 1208, controle. Autorizado Fortaleza, pesulou no nosso banco conforme, 370, Momo Frutti, decola da 10, curva esquerda, 5063, transponde, 208, controle. Correto, tá livre no 03, chama o táxi. Vai chamar pro táxi, tá 32, no meio. O Charlie Serra Romeu sente, porta fora do salto. 2 Salvador, boa tarde, distante 3605, ponto de espera no zero, está pronto. Aguarde. 4089, pronto, cópia. Charlie Serra Romeu, controle. A sua escuta, prossiga, senhor. Chama a torre agora, 118, 95, vai ficar na escuta da torre, ok? Ok, chama a torre agora, senhor. Desculpa. 7, o código 1208, controle. Romeu, prossiga. Estou aqui em local do TGL, no condomínio Contas Águas, senhor, já avisou. 7 por conta e risco, vento no aeródromo no 70 graus, 129. Por conta e risco, grau, a porta está arrebentando. 12 por chiveque acionamento, 4089. 7. 2283, ponto 4. Prossiga. Autorizado Brasília, via peso 197, Malba, restante conforme. 320 nível, Dael, Lida, Motiva, a saída. Decolada, confirmando, Arbor Elefa saindo, Arbor Elefa. Decolada 10 direita, o código é 5051 e controle 1208. Senhor, tio, está autorizado a nível 320, conforme rota, perdulou 97 para Brasília, sai na Arbor Elefa. Decola, pista 10, primeira coletiva direita, 5051 no transponder e o controle 1201. 208, controle. 08, está pronto para acionamento do Chivai, posição 4. Gente, mantém a posição, aeronave puxou no 03, aguarde. Ok, então, entendeu o número 2 para acionamento, tanto 3283. Fala para o táxi do 1867 com 1 a bordo, 3 horas e 10, até na Palma. Confirma só o POB, por gentileza. 1867. Autorizado o táxi até através do portão 05. Segue a aeronave da companhia TAM até o ponto de espera como número 2, original 096, torre no noite, decimal 95, 867. Segue até através do Táxi, tá 32, ano 6, 132 a bordo, Teresina 320. Ponto espera, torre no noite, decimal 95, ajuste no 0 no 6. Tá. 2, 3, 0, 5. 32, ano 6, ponto espera, torre 118,95, boa tarde. 167, segue a aeronave da TAM. 3283. Após a aeronave da Gol, o Boeing 737-800 está livre para o pushback no 04, chame táxi. Sim, seu Paulo, 737-800 da Gol está livre para o pushback, está 3283. Controle, está 3605. 3605, 360, a saída da El, mantenha a via da El. Via da El, 360, 3605. Modifica as regras, Olimpo 08. Positivo. Uma centena, desce para uma centena, curva esquerda sobre vetor para 320, vai interceptar a chegada à Mari. Estabilizado 2926. 26 torre 118, 95. 1895. Oi, Salvador. Bom dia, azul 2926. Azul 2926, bom dia. Continua aproximando a sua repartição interna, trem baixo travado. Portaremos 2926. Torre Salvador, boa tarde. Está 3206, está no ponto de espera da 10, pronto. 2206, Aline, fala de imediato. Afirmo. Aline, fala de imediato, 10, vento 06, 0 graus, 109. Além da cola de imediato, está 3216. Torre Salvador, Papa Fábio, Zé Romeu, arremeteu. 06, confirma intenções. CLT, Romeu, confirma intenções. Ah, segue para Mato de Deus para pouso, senhor Reinaldo. Gente, CLT, Romeu, dá presente, mantenha essa proa. Reporte para reporte livrando a final da 17 e não está autorizado o ingresso na final da 10. Charlie Serra Romeu. Reporte para livrar na 17, não está autorizado final da 10. controle, o 3605 poderia voar Mótima? Guarda a coordenação, confirma. A escuta. Baixei e travou Azul 2926. Guarda a pista livre, 2926. Guarda. Livre pouso na 0, ventana 6, 0 graus, não, no nós. Autorizado, pouso na 10, 2, 9, 2, 6. Is 2, 1, 6, decolou 0, 8, controle 1, 2, 0, decimal 8. Prossegue com o controle, 208 para 3296. Quero ser a Romeu da presente, transfere controle 120 decimal 8. Agora transfere para 1. Salvador, papa papa da trama. 3296, 2000 pés, voa Cogpo. Proa de... confirmada, proa Cogpo. Afirmativo, Cogpo sobe 370. Excelente, Pro de Cogbu, subindo ao 370, tá 32, eu nomeio, obrigado. Charlie Serra Romeu, retorno na escuta, estimado para pouso. Está presente mais 12 minutos. Gente. Completa a chegada, Bonk 2000 pés, autorizado LS 1015. Salvador, 2926 da Vila, Bruno, acessou. 2926, Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 Romeu, 2926, obrigado pelo trabalho. Ano 867, livre decolagem 1-0, ventou no 70 graus, 1-1-9. Autorizado decolagem 1-0, 1-9. Salvador, TAM 3283, está pronto para o ataque, AB de 166. 2 horas e 55, alternando Uberlândia. Cuidado, táxi, até ponto esperado 1-0, torre 1-9, decimal 9-5, ajuste 1-0-9-5. Gente, lembra o táxi, ponto esperado 1-0-3-2-3. Por gentileza, solicita um carro da Inferno. Tem uma sacola bem na nossa frente aqui, é um saco. Pode ser ingerido pelo motor, por favor. Tô visual, mantém a posição e aguarde. Sei, claro. Oi, Salvador. Boa tarde, Golo 227, estabilizado. Visual. Golo 1227, boa tarde. Cheque trem, livre pouso 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-1-2. Boa tarde, embaixado, travado. Golo 227. Golo 1867, decolou 1-2, controle 1-2-0, decimal 8. 208, boa tarde. Patrulha, boa tarde, gol 1-8-6-7. Deixa eu travar o gol 1-8-6-7. Gol 1-8-6-7. 1-8-6-7, sobe 3-6. Subida 3-6-0, gol 1-8-6-7. 3605, chama Recife no 3325, alterno 13395. 3325, 3395, copiou 3605. Patrulha Gol 1867, autoriza pro de Alefa. 167, sobe 360, vou Alefa. 360, Alefa, Gol 1867. Salve 3283. Sim. Ele tá procurando a sacola aí? Não, a sacola ela foi voando em direção ao ponto de espera. Ela tá próxima ali ao ponto de espera, mais ou menos uns 10 metros atrás. É, então a gente tá visual com ela. Aqui é o carro parou aqui. Salvador, azul 9134. Sossega 34. Então, se manter como sinal 150. Positivo, mantenha o 150. Autorizado 150, azul 9134. Uno 227, solo 15, direita, solo 121, decimal 1. Direita 121, decimal 1, bono 227. 3283, após a viatura da Infraero liberar o setor, está livre até o ponto de espera. A sacola já foi recolhida. Afirmativo, após a viatura passar, o TAM 3283 está livre para o táxi. 1015. Alfa Juliette, portão 03, 1227. Alfa Juliette, para o capítulo. Torre Salvador, TAM 3283. Ponto esperando zero próximo. 3283, boa tarde, Alinda. Coluna 0, Ventura 60, grau 109. Alinda, cola TAM 3283. 4089, livre no 01, chama o táxi. Azul 9134, chama agora Aracaju no 20 decimal 3, mantém o 150, o serviço está encerrado. 203. November Alfa, na escuta. Confirma a corrida do Forte até 20 milhas. Autorizado forte até 20 milhas, o India November Alpha, transponder padrão, decola da 97 esquerda, corredor forte restrito no mil pés, controle 1208, torre 18 decimal 95. 7, sobe restrito 340. 340, gol 1867. Corri pro 08, direita pro 020, limite localizador, autorizado 2000 pés, 1500. Para acionamento, táxi de decolagem, torre 18, decimal 95, o ajuste 1015, India November Alpha. Ah, Romeu, prossiga. Alice, ah, Romeu. Mais 5, frequência livre, Romeu. Aproximação, reparto no inferno, trem mais travado. Reporta da 3283, decolou 17, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, ótimo serviço. Bianchi, prossiga. Confirma de onde está para onde vai? O Mike, Xbox da TAM, está na ponte meia dúzia, na posição 12 do pátio principal. Sente, aguarde. O Aqua. Boa tarde, mantenha a via saída Árvore, 9320, 3283. 320 via Árvore, 3283. Firmando, tá livre início, reporte liberando o setor, indo para remoto no 2 do pátio principal, Mike Yank Fox. Confirmando, tá na meia dúzia do pátio principal, não é isso? Ciente. Voo o azul 4089 na escuta? Na escuta, azul 4089. Poderia já adiantar o POB autonomia alternativa? Afirmo, 93 a bordo, 6 horas e 40, Serra Bravo, Mike Kilo. Ciente, autorizado, quando pronto até o ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 095. Azul 4089. Quando pronto, autorizado, táxi até o ponto de espera, 2295. Gol no 227, após o táxi da Embraer da Azul, ingresso a Juliette, portão 03. Rota Azul, Juliette, 03, portão 277. Passou no ponto de espera da Oscar, o ajuste na 095, em Zona Vembral. Comandante, é 3283? Siga, 3283. Há alguma possibilidade de voar direto a Elefa? Vai a Elefa. Obrigado. Do 08 direita pro 065, autorizado ali. Salvador, azul 409, com a cara aberta, 4089, ali mantém no zero. Aqui mantém que está no zero, azul 4089. Cuba 02, sala 22, condição de livre avião até? Libere via Eco, taxi até o ponto de espera da Delta, aguardando autorização. Eco, Delta 1, aguardando. Zero 089, livre decolagem 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-2-9. Colagem, 10 aqui na vertical de Paripu, vai voar a rota da hora. Esquente, Papa Tango, Romeu Hotel Yankee, ingresso corredor Interlagos, reporte rotatória. Rotatória, rotatória. TAM 3283, tudo restrito ao nível 300. Restrito 300, TAM 3283. No localizador estabilizado, Olympus 08. Olympus 08, complete final do procedimento e chame a torre 1-8-95. Completando o procedimento, chame a torre 1895, Olympus 08. Torre Salvador, Olympus 08. Olympus 08, aproximação e aguarda pista livre. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 08. Roma 02, condições de cruzar a pista de imediato? Afirmativo, Roma 02, cruzando de imediato. Zul 4089 decolou aos 24, controle 1 no 20 decimal 8. 208-4089. 208, livre pouso no 0, vento no 60 graus, no 0 nós. Livre pouso, pista 1 no 0, limpo 08. Controle Salvador Azul 4089, passa 1510. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 340. Via Dael 340, Azul 4089. Negativo, o plano já está vencido faz tempo e não foi feita nenhuma DLA. Solicitamos que seja feito um novo plano. A gente não recebeu, eu vou checar aqui com a IS e já retorno. TAM 3283, chame Recife 1288, alterna 1353. Eu acho 288353, é um ótimo serviço. Controle, Romeu Hotel Yankee, próxima rotatória de Jogo Campo. Papatango, Romeu Hotel Yankee, chame torre em 1-8-95. 1895, obrigado, boa tarde. Romeu Hotel Yankee, próxima rotatória, visual 47. Segue sinal no 7, baixando as transmídias, que negar no 0 no 5, vento no 1,60 graus e no 0 nós, o meu tanhante. Gente, é pausa na 3B, que chega de trem. Primeira, com 3L decolagem, pistão no 7, vento 1,60 graus e no 0 nós. 1255, ação de identificação, voando a Lagoinhas para interceptar a chegada a Bonfim, desça via para o nível de voo 060, ajuste no 095. Libera então a próxima direita, chame o solo em 121 no decimal 1 no Olimpo 08. Olimpo 01, autorizado o ingresso na Alfa, reporta na Delta para o cruzamento. Tenhac 3000, trem baixado, travado. Meu Tenhac, ciente, autorizado o pouso pistão no 7, vento 170 graus, 9 nós. Papango Alfa, Papagolf, desça para 3000 pés, ajuste no 015. Lembra Alfa, decolou aos 27, estou baixando agora, comprou a do litoral norte, mandei na minha frequência. Reporte para os cruzamentos da final da trecho de decolagem da 1-0. Esquerda, livrando o eixo na sua escota, na prova do litoral norte, de Lembra Alfa. TAM 3144, ação de identificação, voando Patlog para interceptar a chegada à Mari, desça via para o nível de voo 080, ajuste no 015. Ele é presente, vou na proa do pedágio aguardando transferência em Novembro Alfa. Pedágio aguardando transferência em Novembro Alfa. Patango Alfa, Patango Alfa, confirme proa. Da pista 1-0, via taxa e hotel para o pátio militar, reporta liberando a pista. Ativo, no solo, os 29 autorizado back-track, ingresso na bata. Foi o Atanhante. E o Juliette, que é back-kilo. No 05 nível, confirme. Patango Juliette, Quebec Kilo, autorizada a subida para o nível 105 no setor oeste da ilha, reporte para o lançamento. Primeira Alfa da presente, chame o controle 120.8. 208, ainda não lembro não. Sentido 0 do reboque. Meu pé é 964. Papa Romeu, Índia Novembro Alfa, mantém-se em condições visuais, no meu pé no corredor forte. Confirme interface. Vai manter até a 20ª milha treinamento de manobras. Índia Novembro Alfa. Do Índia Novembro Alfa, reporte 20 milha Salvador. Vai reportar Índia Novembro Alfa, na pista. Então, 3144, prossiga. 3144, mantém o perfil da carta e reduz a velocidade para 2509. Aqui. Gente. Coisando pra ver se o controle já possui, ok? Bono 255, reduz a velocidade para 2509. Cópia. Do 4089, chame Recife em 13325, alterna 13395. 3325-3395, Papa Tango Alfa, Papa Golf, para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 050, reporte estabilizado, autorizado LS, descendo para 2000 pés. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, na subida da transição coral, aciona o código 5111 e o controle 120.8. Vamos 44, desça para o nível 050. Desceu 0, tá 3144. Azul 5076, solo voltando. 5076, estamos autorizados, nível 1180%. Foi pago 240, porém o correto é 18. É, aceita o 18 ou aguarda a coordenação do 24? Gente, então a subida agora será apenas coral. Nível 180, mantém o código 5111 e a subida agora é coral, com curva pela direita. Uma 02, pronto, cópia? Paulo Salvador, muito boa tarde, o está? 3205, cliente da informação, o meu nome é Codinal 06, solicitamos autorização para Guarulhos. Estou 1255, reduzindo a velocidade para 2209. Reduzindo 2209, 1255. Zero com primeira curva à direita na subida da Eole da Motiva. Intercepta Pêndulo 10 e segue conforme a rota. Aciona o código 5115, controle 120, sinal 8. Estamos autorizados 340, decolando da 510, conferida por a direita da Eole da Motiva, na nossa saída 5115, 1208, controle 3205, poderia coordenar o nível 300 da gente? Nível 340 autorizado, é, aguarda a coordenação 300? Guardamos, coordenação 300. Bem, perfeito. Obrigado. 080, ajuste na 015. Gente, o uísque espera, tá bom? Siga Charles, Juliette, November. 20, formação Romeu, cruza 190. Passei minha posição ao Charles, Juliette, November. 3805, solo. 3805, solo. Autorizado em nível 300. 300, agradecemos, Controle, Salvador. Flávio 6320. Salvador, 3144, desvia esquerda por 5 milhas. Gente, na 3144, livre desvio. Livre desvio. Do 1255, vetoração para sequenciamento, curva à direita para o A240, seu limite ao localizador. Com vetoração à direita, 240, seu localizador, agora 255, desce para 6.000. Do 1255, desça para 4.000 pés, ajuste na 095. Sinai 6320, a identificação descendo via chegada Mari para o nível de voo 070. 070, identificou Mari, Sinai 6320. Sim, qual o setor zero levantamento? 144, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 040, seu limite ao localizador. 040, limitado pelo lote, eu estou direcionando 441 até no 5000. San Juliette November, acione o código 0143. Recebo um transponder acionado 2000. San 3144, desça para 3000 pés, ajuste na 095. 3000 pés, com 1015, San 3144. Papagolfe, tem acessado o localizador. Essa Papagolfe, completo final do procedimento, chame a torre 1-8-95. Volte, obrigado. Eu acho que é o Papagolfe. Papagolfe, prossiga. Interceptando o localizador, possibilidade de pouso na 1-7. Presente, dá presente para o check na 1-7, reporte sinal de 3 milhas, Papagolfe. Volte, camará. Utilizado voo local, Salvador, Salvador, aerolevantamento na vertical da cidade, decolando da 1-7. A princípio, restrita a 1-1000 pés no corredor axé, com curva pela direita, após ascende no 1500. Aciona o código 0153 e o controle 120-8. São 3144, autorizado MS X-Ray da pista 1-0, reposto estabilizado. Ok, então, reposto estabilizado no X-Ray, da 3144. 1-2-5-5, curva à esquerda, proa 2-1-0. Esquerda 2-1-0, vano 2-5-5. Estamos em Tango, ajuste agora é 1-0-1-5, chama a torre 1-8-9-5 para acionamento, táxi de decolagem. Autorizado 500 pés na linha do litoral, Charlie Juliette, November. Tango, Charlie Tango, no parque 5, acione e chame pro táxi. Cliente, Juliette, Charlie, November. Bono 255, vai atingir 4000. Bono 255, desça para 3000 pés. 3000 pés, mantendo a pro. Afirmativo. Certo, mantém pro 2-1-0. Na 3144, desça para 2000 pés, autorizado ali a SEC-3, reposto estabilizado. Estabilizado até 3144. A gente aguarde para transferência na 3144. Acesso. 1-255, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para 1-30. Esquerda 1-30, desce para 3000, vou no 255. Golfe, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-7-0, graus 1-2-9. Golfe, livre pouso. É 6-3-2-0, desça para 4000 pés, ajuste na 0-5. 4000 no 0-5, 6-3-2-0. São 3-1-4-4, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5. 2-8-9-5, obrigado. 1-2-5, desça para 2000 pés, reporte estabilizada. 2000 em comandante estabilizada, agora 2-5-5. Tango, acho que o Papagolfe no solo, acho 4-2, confio o pátio. Mete, autorizado liberar a direita na aerostar. Frequência livre estacional, acho que o Papagolfe. Azul, Azul 5076, ele de táxi via Indy, ponto de espera, torre 1 no 8, décimo 95, ajuste no 0 no 5. Para agora no 0, taxista, ponto de espera, 1 no 8, décimo 95, azul 0076. 2 mais. Autorizado pouso para o 103, 1 no 44. Uma 964, dando identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. Até o perfil da chegada do Gol 1964. Charlie Juliette, November, confirma intenções. Onde espera, azul 5076. R6320, deixa para 3.000 pés, ajuste no 095. 3.000 no 095, 6320. O 5076, após o pouso da aeronave na final, utilizando o ANEM, mantém pistão no zero. Siga o papá, papá, Zulu, Juliette Serra. Tango Whisky, Serra Tango, deixa para 4.000 pés. 4.000 pés. Estabilizou IRS X-Ray, Gol no 255. Gol no 255, complete final do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. Confirme torre 118, 95. Afirmativo, 118, decimal 95. 1295, obrigado. 1-1, agilizando. 2-1, alisado, 3-1-4-4. 3.000, autorizado ele é 7.3, dá 1-0, reportar 6.3.2.0. Boa tarde, agora 3.9.7, Centro Serra, autorização Congonhas. Voo 2.0.0.8, aciona identificação, voando Pabog para interceptar a chegada Mares, desça via para o nível de voo 070,